quanto mais rápido a gente conseguir arrumar soluções criativas para conseguir fazer com que o Estado se torne presente e se faça presente em termos de cultura, em termos de educação e todas as outras formas para esse povo lá na ponta, mais rápido a gente está fazendo ou dando a resposta para o que eles precisam. Porque a tecnologia, acho que é isso, gente. É uma maneira de você acelerar um processo, é uma maneira de você fazer com que a coisa chegue mais rápido lá na ponta. E se a gente está pensando ou se estruturando de maneira analógica e o processo como um todo demora pra cacete pra acontecer, simplesmente a gente está perdendo o bonde.